Para ser rápido, gostava de dizer que estou satisfeito porque ganhámos. Era um dos objetivos que tínhamos em mente desde o início da época. É o terceira conquista. Vamos continuar a trabalhar para que no futuro aconteçam mais conquistas nas outras competições. Foi um jogo intenso, um jogo que nós começámos bem e que condicionámos bastante em termos defensivos. Tivemos bem pressionando o campo todo e condicionando os ataques da equipa da Académica. E a partir dessa altura podíamos ter cavado um fosso maior quando tivemos 17 pontos de avanço e não fomos tão intensos como tínhamos sido até aqui, deixámos que a Académica recuperasse. Mérito também da equipa adversária, mas penso que no resumo do jogo somos uns justos vencedores da Taça Hugo dos Santos e satisfeitos por isso. Não gostava, no entanto, de realçar aqui uma coisa. Isto não tem nada de contrapor aquilo que o Norberto disse, mas gostava de lembrar que o Betinho apanhou uma falta técnica antes do Balseiro. E, portanto, nessa altura também houve dois lançamentos livres para a equipa da Académica e posse de bola. Era só isto que eu gostava de dizer, porque eu não falo das arbitragens. Olha, mudou. Tivemos, em termos defensivos, ontem não tínhamos estado mal. Tínhamos estado em termos ofensivos, em termos de lançamento exterior. Hoje fizemos quase 40% de lançamentos de 3 pontos, enquanto ontem fizemos 3 em 21. Portanto, mudou isso. Fomos mais consistentes na procura da melhor solução em termos ofensivos e pusemos um ritmo de jogo intenso, não durante o jogo todo, mas durante grande parte daquilo que foi a primeira parte e alguma parte da segunda. A Académica reagiu bem, nunca é uma boa equipa, uma equipa organizada e que sabe o que está a fazer, e logicamente que nunca desistiu e que foi sempre à procura do melhor resultado. Não fomos consistentes suficientes, conseguimos depois na final cavar outra vez um fosso que nos deu a garantia da conquista. Mas o que aconteceu aqui ontem, se daqueles 21 lançamentos tivéssemos marcado, em vez de 3, tivéssemos marcado 7 ou 8, com certeza não me estaria a fazer essa pergunta. Epá, isso é um lugar comum, toda a gente diz isso, mas o que está aqui em causa é que assim, nós respeitamos todos os adversários, temos esse objetivo de ganharmos as competições todas que entramos, isso acho que é legítimo e que ninguém pode levar a mal. Sabemos de antemão também que não se ganha nada de avanço, tem que se ganhar dentro do campo, temos que ser melhores do que os outros para vencer. E é isto que é o lema da nossa equipa e que todos os dias e todas as semanas trabalhamos com esse objetivo. A partir de terça-feira vamos começar a trabalhar o jogo com o Algés, que é mais um jogo que temos da fase regular.